Atenção! Soldados poetas em campo de guerra! Racismo, preconceito, crime, drogas não está na nossa lista! Fé, humildade, responsabilidade! Sonhar faz parte de nossos planos! Chega de ser escravo! Liberdade é tudo! Igualdade entre nós temos que ter! Seja branco, preto ou mulato! Seja rico, pobre ou milionário! Na conta do lago de sangue, mas você até sobrevive! Olho gordo, inveja, mal olhado, nos atinge, nossa vida é enciclopédia, caçar, nosso trampo, radiadores da rima, a velha história escavando, aí o sistema não precisa tremer com nossa tropa, só conheça a palavra, o cor, dos caçadores da trilha sonora.